M0 controle. Autorizado o táxi, ponto inteiro da 90, agora vamos na voz de São Luís, 7-4-10, vamos lá. Na pista livre 3660. Guardião 07, em atenção ao Airbus da TAM na final 110. Autorizado cruzar o eixo da final, a retaguarda do mesmo com segurança. Com certeza, após a passagem do braço, vai ativar a retaguarda para pousar na cabeceira do braço. 924, solos 17, livre à direita, livre 1219. Ao livrar 219, 924, boa. 5-0, só vai dentro, chegar na Mari, voo no nosso patrão. Controle Salvador, trip 5491, em descida para o 160, na sua escuta. Trip 5491, na sua identificação, chegada bump, desça para o nível 060. Identificou, em descida para o 060, trip 5491. Com a notificação local. Desvio direito, apresentar formação 63 no 5. Não é 63 no 5, sim. Se eu desvio direita, 63 no 5. Ela está 3660. Decola em fechando voo. 728. 5728, confere. Chame agora o centro Recife. 12545, alterna 2685. 2545, 2685, até a volta. Controle, voo no 600, localizador com a pista livre. No 600. Controle. Completa ILS. Oi. Chama a torre 1-8 desse momento. 8-6, voo. Wing da Gol, que já tá passando duna. 500 pés. Depois da tua escura. Tá, 1-7. Aí, guardar a informação da torre para o procedimento. Controle 1, 935, assina 0137. Cliente, autorizado o voo local aqui em Salvador, o CGNS-37. Recebendo 35, pressão 0137. Para a ação com 2 em Salvador, 58. Tráfego já cruzando, final do 10, helicóptero a 706, não irá interferir na aproximação, aguarde pista livre. Guardando a 10 livre, gol na 600. Sultan 3660, seu solo 19. Livre à direita, livrar 1219. Fala direita, livrar 1219, 3660. Valeu, autológico, filme precisa bordo. 3 no POD. Acionamento táxi 18612. Volta ótimo. Acionamento táxi 18612. Graças a Deus. Tá 3660, boa tarde. Tá 3660, livre táxi via Alfa, Índia, portão 01. Livre táxi via Alfa, Índia para o portão 01. Abaixo até 4862, pronto, corta. Da 4.62, uma centena para Guanabi e o IS-42 da Colômbia no 0, sai da Momo após direto, controle 1-9-35, acena 5017. É isso, guardião 07. 1-0-1-3, o altímetro. 0-7-7-4, após o Vira o sinal contra o site, 4862. Paulo, tá 3660. Tem uma aeronave na Taxi, pode prosseguir via Juliette para o 01? Sim, livre, livre Juliette. Juliette para o 01, 3660. O Charlie, Charlie Sierra, confirma o padre que se encontra. Para acionamento. Juliette. Solo Salvador é o 924, aqui no pai para a entrada do 2005, sem nenhum sinalizador. Ok, aguarda, eu vou entrar em contato aqui, só um minuto. Solo Salvador Webjet 6721. Pode copiar, portal. Aguardando, web 6731, subida prevista, por gentileza. Momo Gebit. Momo Gebit, obrigado. Guardião 07, 1010, na final para 17, aguardando o curso do ponto. Tá afirmativo, guardião, após o mesmo autorizado prosseguir, o guardião 07. É, procedimento estranho, 0 autorizado, para cabeça 07. Gente, Abaeté 4862, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 1862. Espera 1866, Juliette Alfa, na decisão. Prossiga. Campos para a Copa e a Charlie Charlie Sierra. Paulo, meu Charlie Charlie Sierra, pronto para a Copa? Os dois, já livramos 219. 219, boa. Boa tarde, igual no 600, livrou na escuta. 600, táxi autorizado de Alfa, reposta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 600. Solo, Charlie, Charlie Serra. Prossiga, Charlie, Charlie Serra. Pronto, autorizado Salvador Serra, November Tango Romeu, nível de voo 045, vai prosseguir direto. Sai inicialmente no corredor Axé, curva direita, pistão 7. 5570 é o código transponder, 1935 é o controle. Charlie, Charlie Serra, cotejamento correto, meia dúzia a bordo, acionamento táxi decolagem, agora 14, 18, meia dúzia. Fono 600, táxi autorizado, Alfa Juliette, portal meia dúzia. Alfa Juliette para 612, 600. Papai, 941, prossiga para 3.000 pés, 1.013 ao altímetro. 3.000 pés com 1.013, voo 941. Sente o Charlie, Charlie Serra, livre táxi, chame para ingresso, não, não sei. Voo 941, vetor radar para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite ao curso localizador, voo 941. Quem vai manter presente proa, limite ao lock, o voo 941. 35491, reautorizado 4.000 pés, 1.013 o ajuste na chegada, é bom. 4.000 pés, 1.013 ajuste, 5491, no bom. Controle Salvador, boa tarde, azul 489, decolou. 4089, contato radar na decolagem, suba 360, saída da EL. Sobe 360 na saída da EL, azul 4089. Até o WebJet 6721. Autorizado Fortaleza, nível de voo 310, via Peruísque 50, até Mike Serra Serra, após a Peruísque 33, subida Momo Transição G-Bit, curva esquerda, esquerda após a decolagem, 5571 é o código transponder, 119.35 é o controle. 17. Demorado para ingresso, 17, é o ótimo. Bono 754, vento 20 graus, 12 nós, livre decolagem da 10. Oi, boa tarde, dia Baeté 4862, ponto de espera da 10, pronto, observando. Boa tarde, Baeté, mantém um ponto de espera. Atendo. Momento correto, chama para puxa acionamento. Chamará para puxa acionamento, web 6721. Douro, uma boa, Xané 63, 15, final da 10, baixar travado. Ou Xané 63, 15, continua a aproximação e guarda de pista livre. Guarda na pista livre, 63, 15. No pés, nesta prova vai interceptar o curso do localizador, reporte estabilizado. Em 2000, nessa prova intercepta o localizador, o voo 94. Foi a aproximação e reporte externo. Vamos moral externo, 3566. Oceano 63, 15, vento 30 graus, 11 nós, livre, pouso 10. Livre, pouso 90, 63, 15. Zona 754, decolou 26, controle 935. 935, obrigado. INS da 10. Completa o procedimento, chama torre. Corrigindo, completa o procedimento, aguardando transferência de comunicações de Golo 941. 941. Até 4862 ali, mantém na 10. O Charlie, Charlie Serra, mantém a posição. Feito zero, boa tarde, acena identificação, chegada Mari, desça para o 4 mil pés, altímetro 10, 12. Identificou Mari 4.012, 780. Salvador, voo 9754. 754, contato, radar na decolagem, suba ao 390, saída Puca, 1754. Rapaziada, 390 na Puca, gol 9754. Leve desvio para a direita para o gol 9754. 754, CR está livre, apoia direto Puca. Certo. Táxi autorizado, Alfa Índia, portão 3. Alfa Índia para o portão 3, 63, 95. E 566. Hotel 3566, guarda pista livre. Boa tarde. Curva esquerda após a decolagem. 5022 é o código transponder, 119, décimo 35 é o controle. 3022, Puca, Puca, Aracaju, curva esquerda, 5022 é o transponder, 1935 é o controle. Correto, chama pra puxar seu nome. Chamará. Tá 5 milhas atrás, iremos tentar encaixar o seu tráfego, a sua decolagem após o Boeing da Gol, porque temos um trip aproximando também. Ok, dá presente negativo. Ajuste 5491. São 3566, livre pouso no zero, vento no 30 graus, 9 nós. Livre pouso, vento no zero, são 3566. Aberta é 4862, decoloso no 3, confirmando 29, com controle 1935. Pronto, torre 18-6. 18-6. Antônio, boa tarde, já vai ser 4862, decolando na Momo, após DCT direto Guanabí. Bateu 4862, ao cruzar 3000, prossegue direto. Transponder, 119, decimal 35 é o controle. Afirmativo, então, conforme 140, Golf 677, Tael, Leda e após Ilhéus, 5026 será o código transponder e o controle em 1935. Correto, chama para posicionar. É, Porto Alegre. Alô, Salvador, China 6315. Prossiga. Livrona, se escuta. 6315, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette para o portão 3. Em redução, reportaremos estabilizado o LOC 5491. São 3566, sol 31, livre à direita, livre 1219. Deve entrar no 219, 356. Boa tarde, 3566, livrou. 3566, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 9. Juliette para o 9, 3566. Salvador, trip 5491 está estabilizado no lock. 286. Boa. 491 está estabilizado no lock visual. Copiado o trip, continua aproximação, reporte externo. Reportaremos o externo 5491. Ah, Mike Fox, acione o código 0132. Certo, 0132, você é a Mike Fox. Entrou. Sobre a cabeceira no 7, quem aguarda? Aguardando, espera. Charlie, se erra, atenta possível ser turbulência do Boeing da Gol, livre decolagem no 7, vento 1-1, 0 graus, 1-0, nós. Serra, vem aqui, Sr. Romeu, vai na pena 500 com o robótico. Obrigado, cobrado. Curva esquerda, pista 1-7, 0 116 é o código transponder, 1935 é o controle. E no farol da barra. Essa barra fora da barra, viu, Oscar Bravo. Celso que Luiz, cotejamento está correto, informa que tem um grande chiado no seu rádio. Faça o cheque, chame torre 1862. Pushback acionamento, Webjet 6721 no portão 4. Graphic Luiz, que copiou a torre? Copiou o solo, correção? Tango Romeu até o Oscar Lima, tem 1-7. Aliás, matei 1-7. Passando externo 5491, baixado travado. Copiado, trip 5491, informação. Bravo Eco 58 acabou de decolar da 1-7, não irá interferir na aproximação. Tem livre pouso na 1-0. Vento 1-2-0 graus. 1-2 nós. Livre pouso, 1-0, trip 5491. Charlie Sierra, decolou 34, controle 935. Zero 35. Melhorou bastante, mas ainda tem um chiado no rádio, ok? Chame agora a torre 1862. Charlie Serra, mil pés, corredor Xerra. Serra. Quadro, autorizar o assinamento, chame táxi. Meu Oscar Bravo, livre frequência para a coordenação Vera Cruz. Roberto Bravo. Controle, está na Mike Fox, agora 24 milhas, senhor. Solicita 2.500, é possível? Autorizado. Obrigado. Bandeira Alfa Guache, cópia. No 941, ingresso Juliette, portão 8. Juliette 08, vou no 941. Índia November Alfa confirmando, é corredor forte? Com 780, desço para 2 mil pés, autorizado ILS. Após decolagem, curva esquerda. 0126 é o código transponder, 1935 é o controle. Bruno 760, voador, é o Papa Antônio Juliette Bravo Delta. Tan 3154, restrito nível 350, chame Recife 13325. Um vento no 20 graus e no 3 nós, livre decolagem. Decolagem, 780, desce para 2 mil pés, autorizado ILS. 2 mil autorizado, vamos 780. Olá, Guache, cópia. Webjet, 672 zonas, está pronto para o táxi com 134 a bordo, 3 horas e 50, alternando Recife. Táxi autorizado via Juliette, correção India Alpha, ponto de espera, chame torre 186. India Alpha 186, quando pronto, web, até 2 anos. Hotel Oscar, decolou 38, curva na esquerda para o circuito de tráfego da 17. Curva esquerda, o meu Hotel Oscar para o circuito de tráfego. O Romeu Hotel Oscar, informe quantas toques e arremetidas irá efetuar. Isso aí, uns 8. Ok. De acordo com o movimento de tráfego da 1 para 10, ok? Temos uma aproximação aí de 5 aeronaves. Previsto 8 aguardando, o Romeu Hotel Oscar. Gente, no tráfego, o Romeu Hotel Oscar está sujeito ao tráfego, cara, muito grave. Afirmativo, curva na esquerda, já o Romeu Hotel Oscar. Juliette Bravo Delta, voo na proa de toque, reporte 10 descida, contato radar 62 milhas de Salvador. Da frente, voa a toque e informará para a descida, Juliette Bravo Delta. É, corrijo, voo pelo. Pelo, Juliette Bravo Delta. Santiago Charles Serra, voe na proa norte por 3 minutos. E após, direto destino, subindo para o 045. Oi, o Romeu Hotel Oscar, apanhando o vento, autorizado cruzamento a 10. Índio Juliette, boa tarde, mantenha 1500 pés via corredores, confirme pessoas a bordo. Rede copiado. Direto 3C, controle 119, decimal 35. Transponda 5520. Está no pátio 310, então esquerda, Momo Alvo, direto. Pátio 3, autorizado. Obrigado, Champagne. Autorizado. Uno 780, complete aproximação, aguarde informação do eixo da pista no zero livre, o número 1 para pouso, vento 120 graus, 129, nós, ajuste no 012, como temos um tráfego agora no circuito, pista 17. Sete, aguarde, preferido, 1780. Flamjet 6721, decola os 41, controle 119, decimal, 35. 935, 6721. Romeu, hotel Oscar, tem autorizado toque arremetido da pista 17, vento 120 graus, 129, nós. Autorizado, toca arremetida no 7, o meu tá outro. É, mensagem com forte fiado, confirme. Conquista ao fundo 620 e tráfego da via, 1650. Rente copiado, reporte livrando terminal. Aqui, controle, Serna Fox, agora 10 milhas, visual com a cabeceira 17. Desça para 1500, ajuste 1012, chame torre 118, decimal 6. Gente, camarada, obrigado, Alves, até a volta. Juliette Alfa, Tango Espera, pelo pronto 18.6, ajuste no 0.1. Juliette Alfa vai chamar no ponto Espera, 118.6, o Tango Zulu. Já Mike Fox, uma boa tarde. Reporte ao sinal de 3 milhas, cabeceiro no 7, vento 120 graus, 12 nós. 7, é número 1 para Paulo, senhor? Número 1 para Paulo, 17. Obrigado, vai agilizar o máximo, senhor Mike Fox. 7-8-0, cruzado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2 nós. 7-8-0, pouso, pista 1-0, igual no 7-8-0. Senhor Mike Fox, desça para meu pé, ok? Meu pé é excelente. Romeu, até o Oscar, toque arremete aos 4-4, curva esquerda, mantém a perna contra o vento da pista 1-0, aguardando para o cruzamento do setor sul para o setor norte. Excelente, curva esquerda, perna contra o vento, Romeu, até o Oscar. Tango Zulu, autorizada a decolagem, corrigindo. Autorizada a minha área mantém após a passagem do tráfego na curta final 737 Tango. Após a passagem ali, mantém pista 1-0. Zero, autorizado, via Alper Zulu 1-0, perfil Puka, transição Zipar, decola da mão 0, curva esquerda, 1935, controle 5024, código Golo 600, gate meia dúvida. Para o push, o nome 600. Chamar para o push, o nome 600. Romeu, hotel Oscar, está autorizado cruzamento do setor sul para o setor norte, reporte levando eixo de decolagem da 1-0. Suba para 1.500 pés. Autorizado setor norte, autorizado agora o cruzamento do eixo da 10, subindo para 1.500. Afirmo. No 780, solo aos 45, livrar direito, no 21, no 29. Direita 29, 780. Autorizado rotatório, deixando o Bonfim à sua direita. Maravilha, céu, muito grato. Firmando aqui a saída para Guarulhos, pela Peruísk 50, é da El Blaze, após direto Eutis. É, direto Eutis. Da El Leda Bridge. Da El Leda Bidev. Da El Leda Bidev. Tá ok, obrigado. Boa tarde, eu vou no 780, levando a Fox. Boa tarde, 780, prossegue Alfa.